Nossa pele e bitifosa. Tipo de consciente. Cê tem kamikaze. Dá meu revólver, fi. Que essa noite tem presunto. Deu um grave, deu um mina. Porra do bagulho. Sem sumário, sem cancela. Pra isso aí, poucas ideias. A lei é pau no gato. Pra cagueta que deda. Que tem 19 no pente, mais uma na agulha na hora do baque. Vamos ver quem pula na bala. Por você, ninguém quer morrer. Tô na rua, na mesma conduta. Do sul do país, nós é cria, nascido e criado no estado. No fio do bigode, na bola do olho, vi vários cair pau para no gato. Na gangsta. Bagulho é louco, né, Godines? Os mula em balista, tá de alegre brincando de crime. Laranja nas ideias, tá na bala sem ler o quesito. Já vi que vai dar óbito e subir mais um cabrito. Vagabundo de duas palavras, bate na lata e sobe no raio. Vacilou no debate, o resumo é sumário. Decretado no meio do pátio. Na rua não é diferente, o beco da viela é que sabe de tudo. O corpo do Jack com apa de furo, pedaço de carne deu no mole, muro. E o ramela batido não vai passar. No crime o dorme neném, no biquim da ratatá. Adoleta criminal é tipo unidunité. Salame mingueu, o escolhido foi você. CPF cancelado, aval pra sentar o pau. Todo dia morre uma mano no bico da parafal. Rato de mocó e também mocó de mil. Vai subir que nem balão com a testa na mira do fuzil. Sofrimento ficou só pra mãe, de tristeza caiu no velório. Arrumando seu quarto com o peito apertado, olhando seu álbum de fotos. É triste a lembrança saber que seu filho criado com tanto carinho tomou de AK. Bala tudo dum, o rosto ficou irreconhecível. Unidunité, salame mingue. Estuprou cagueto, já tá marcado pra morrer. Sorvete colorê, tá manchado de sangue. Já tô com seu dossiê na mão da minha gangue. Só pra saber, os molecote tá no bosque, carburando um forte. Pistola e revólver, junto com a fumaça do beck e a do revólver. Junto toda ela sobe, sua alma foi pra longe. Deu mole, o ramela batido não vai passar. No crime o dorme neném, no biquim da ratatá. Adoleta criminal é tipo unidunité. Salame mingueu, o escolhido foi você.